Outro ponto do discipulado segundo Jesus, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ô bênção. Discipulado é frutificação. Amém, irmãos? Quando que um discípulo verdadeiramente, né, se consuma é quando ele começa a dar frutos. Por enquanto ele vai crescendo, mas quando ele dá um fruto, ele se torna verdadeiramente, segundo isso que Jesus disse, assim vocês se tornam os meus discípulos, quando frutifica. Quando que um casamento é verdadeiro, verdadeiramente consumado em uma família? Por enquanto é um casal. Murilo e Bárbara são um casal, mas quando tiver aquela criancinha, aquele filhinho, vai ser daí uma família completa. Já são um casal, o início, o embrião de uma família formado por Deus, em unidade, em amor, mas quando frutifica, é algo mais, a nossa vida muda. É ou não é, irmãos? Vocês que têm filho, o casamento muda, toda a perspectiva de vida muda, e no reino de Deus é a mesma coisa. Nós somos crentes, nós louvamos, nos alegramos, nos edificamos, mas quando você ganha uma vida para Jesus, quando você gera um discípulo, a alegria, primeiramente, você começa a compartilhar da maior alegria que pode haver no reino de Deus, é tirar uma vida do diabo, do inferno, e trazê-la para o reino de Deus, e cuidar dessa vida, e levá-la ao conhecimento de Deus, e saber que aquela vida vai participar da eternidade por causa de você. Isto é dar fruto, amado. Por isso que verdadeiramente nos tornamos discípulos de Jesus, quando frutificamos no reino de Deus. Quando você frutifica, quando nós vimos aqueles árabes lá em Beirute, numa das noites, né, que o Senhor trouxe esse arrependimento, e começaram a se prostrar diante de Deus, buscando Deus, e tendo um novo nascimento, um encontro com o Senhor Jesus. Teve uma moça que saiu do Brasil, foi mandada, porque os libaneses têm esse costume, eles acertam o casamento com alguém lá e mandam a filha, e essa moça foi mandada para lá. Mas não foi para isso que ela foi para o Líbano. Alguém a levou para esse encontro. E ela aceitou Jesus lá e se tornou uma discípula de Jesus. Aleluia! E teve a vida transformada quando a gente vê isso. E você está participando dessa frutificação. E você pega aquela vidinha, coloca junto com outra, cuida dela. E assim por diante, começa a cuidar e tratar daquela vida. E fazê-la crescer e discipular. Meus amados, nós verdadeiramente nos tornamos discípulos de Jesus. É aí, por isso que a frutificação é importante na igreja. Uma igreja que não frutifica, ela morre. Por que que a igreja morre? Porque perde a visão da frutificação, da proclamação. Como que se dá a frutificação? Quando você começa a semear a semente, quando você começa a ser testemunha de Deus na sua casa, na minha casa. A frutificação se deu pelo meu testemunho. Eu contava para os irmãos ontem, eu não falei de Jesus, não preguei o evangelho dentro da minha casa, eu simplesmente comecei a viver o evangelho, e os meus irmãos através da minha vida vieram para o Senhor Jesus, e a frutificação foi assim. Através da sua vida você vai vivendo para o seu marido, ele vai vendo a sua vida dia após dia, a transformação, seus pais vão vendo a sua vida, aleluia, sua esposa vai vendo a sua vida, seus filhos vão ver a sua vida e a transformação de Deus na sua vida, minha irmã e meu irmão, seus pais vão ver a transformação na sua vida. Meu pai, eu já contei para os irmãos meu testemunho, meu pai não falava comigo mais, ele tinha uma amargura e eu com ele, não tinha comunhão nenhuma para ele, mas ele foi vendo a transformação, eu fui me tornando amigo de novo do meu pai, ao ponto de falar da palavra de Deus para ele. E assim você vai frutificando em casa, no trabalho, através do testemunho de Deus. A semente mais poderosa que Deus tem para a frutificação é o testemunho da sua vida. Por isso que Jesus nos manda a ser testemunhas. E serão minhas testemunhas. O testemunho da sua vida. Você é um testemunho vivo. Por onde você está? neste mundo, porque o testemunho de Deus na vida de uma pessoa é inquestionável. O mundo pode questionar a prática da igreja, isso, aquilo, mas o testemunho, a transformação de uma vida é inquestionável. Ninguém pode negar o que Deus fez na tua vida, meu irmão, minha irmã. E esta é a base da frutificação, é a vida verdadeira de Deus dentro do seu coração, aquilo que você é. E frutificação tem a ver com aquilo que nós somos. Nós somos gerados por Deus e damos frutos para Deus. Aleluia. E para terminar, discipulado, João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aleluia. João 13,35. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que desenvolve algo na contramão do mundo. O mundo é um mundo de ódio, de raiva, de falta de perdão, de ressentimento, de mágoas, disso, de divórcios, de separações, de brigas, de contendas. O reino de Deus e o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive no reino do amor verdadeiro. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo na nossa vida esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Deus quer que nós sejamos em todas as coisas uma expressão viva do amor de Deus. Como igreja, nós temos que ser uma expressão deste amor. Termos amor uns pelos outros, e começa aqui, nesta família. Esta família tem que ser sempre uma expressão de amor. A igreja tem que se tornar uma coisa política, uma estrutura política. Tenho visto líderes dizer: não, as células é para formar 144 pessoas, que vão formar mil, não sei tanto, e vão formar tanto, e tudo isso é para nós ganharmos o poder político da nação. Não, meus amados. As células é um lugar de fluir o amor de Deus. A igreja é um lugar de fluir o amor de Deus. Aleluia, nós queremos que essa igreja cresça por uma razão: por amor às vidas. Evangelismo, tudo isso que falamos, que vem, é porque Deus nos ama e nós queremos amar as pessoas também. Nosso trabalho, nosso serviço, meu trabalho aqui com os irmãos, ele tem que ser constantemente, dia após dia, movido mais e mais por amor. Não porque eu quero ver essa estrutura, esse lugar cheio de gente, mais uma igreja, meu ministério está crescendo. Não, meus amados, é porque eu amo cada um de vocês, e os pastores de vocês são ensinados que essa é a ênfase maior das suas vidas. Amém. É amar cada pessoa, e assim tem que ser você. Você quer ser um líder? Primeira marca de um líder: se ele tem amor pelas ovelhas, pelas vidas. Se você quiser ser um líder no nosso meio, aleluia, enquanto Deus tem me colocado aqui com os irmãos, esta é a prerrogativa: tem que ter amor. Amém. Que algumas pessoas, elas querem, pensam que liderar é: não, eu tenho carisma, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você tem que ter amor. A maior coisa que tem que ter no seu coração para ser um líder de célula é amor pelas vidas, pelas vidas que Deus vai mandar para a tua casa, cada uma delas, em cuidar desse rebanho, cuidar dessas pessoas, amor uns pelos outros. Aleluia, isto é o que Deus quer gerar na nossa vida. A igreja é um lugar de amor, de amor verdadeiro que flui no nosso coração, uns para com os outros, e este amor tem que encher o nosso coração. Jesus é amor, amados. Vida cristã sem amar ao próximo, sem amar as pessoas, evangelismo não é porque é uma ordenança, não, temos agora as técnicas de evangelismo modernas, né? As técnicas para a igreja, não, se não sintetizar no amor. Uma vida, quando exprimida, ela tem, um discípulo, quando exprimido, o perfume tem que ser do amor. O doce perfume de Cristo é o amor. Amém, amém, amados. Amém. E você tem que ser um discípulo assim, para poder discipular. E todo o vínculo de submissão que nós temos uns com os outros, e de autoridade, ele é baseado neste amor, não em autoritarismo, não em comando, não em governo, mas em amor que flui através dos vínculos que nós temos uns com os outros. E que a minha vida aqui seja sempre uma expressão deste amor verdadeiro de Deus para a vida dos meus irmãos, acima de qualquer coisa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o discipulado que nós pregamos, e o discipulado segundo Jesus. Glória a Deus, que fique bem firmado isso nos seus corações, para a honra e glória do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Louvado seja o Senhor por essa porção que Deus acrescenta a nós. Eu quero destacar aqui os irmãos que vieram lá de São Paulo, são portugueses, Azaf, que estão conosco aqui hoje, né? Outros irmãos que estão participando conosco aqui nessa manhã, nós vamos levantar nossa voz, nós vamos declarar. Eu sei que foi pago um alto preço, irmão, para que contigo eu fosse um, meu irmão. E essa visão que nos une, de sermos realmente discípulos do Senhor e crescermos no caminho do Senhor, e nós vamos dizer isso uns aos outros: eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço.